21 nazista com roupa. Do Fogo é o Juno 350 e o rumo ideal é o 2285 a partir do farol da barra. 285, confirma. Aguardando para o voo de direita, senhor. Manter que altitude? 500 da GL, cara. Tem que manter o litoral até o farol da barra. Após o farol da barra, a voar direto ao destino. Matheus. Entry, XSM. Azul 9131, airborne at 52, now Salvador 119, decimal 8, have a nice trip. 119, decimal 8, have a nice trip, bye-bye, 9131. Departure 9131, passing 1500, book a departure, checking in. Azul 9131, we're going to climb flight with 370, Puka Departure. We're climbing flight 3663, alinhar e decolar, 1930, dá os 10 nós. Final 17, reposto final de 3 milhas. Final 1-7, não pode dar. 3 milhas, fora o Fox. Autorizado, acionar e push champagne. E aprovado, 35, só um minuto, prepare a fuga, número 3, por favor. Três Brasil, só um minuto para a porta, número 4, agora, prepare a subida a bordo. Para o putback, acionamento azul 4299, posição 8. 08, autorizado, sem táxi. Tá autorizado, putback, acionamento, chama táxi, azul 4299. Voo no 605, quanto cópia? Final 173, milhas afastado, Romeu Fox. No 605. Ok, autorizado Valeão, 360, volta via Cusmulo 10, decola no 0, curva direita, descida da Elmira, Fonsina Rodrigues, 5064 transponder, controle 1, 19.8. Obrigado, 8, 6 milímetros. Aviso, transponder 5064, controle 19.8, decola da Elmira, Bridge. Ou 1605. Afirmativo. Correto, portão 05, tinha quanto plano posicionado. Chamarago em 605. 3663, contato radar, direto da EL. 260, decola no 0, curva direita, perfil da Arpon, Arpon direto. 5045, transponder, controle Salvador operando na frequência 1, 19.8. A princípio vai decolar na Arbol e após a Arbol direto. O passarei 2123. Na remoto no 4, no quanto pode posicionar. Baixando aí mais um vídeo. Salvador 35221 no 5 tamanho 180 para a vitória da conquista. Ok, 35221 no minuto para a subida. Número 3 agora faz subida a Arbol. Está aguardando 5221. Autorizado Recife 350, rota pelo 58, decola no zero, curva esquerda, perfil da Fuca, Jamo, transição Caju, 5063 o transponder, controle 120.8, posição 199.8, controle. Posição 10, no condição de posicionar. Para o táxi azul 4299, 118, 4 horas e 35, contorno em Ribeirão Preto. 4299, aprovado o táxi, inicialmente até através do portão 5, observando o tráfego do Xamé. Após o mesmo inicial táxi, eu segue o mesmo índio e alta até o ponto de espera, dá 1-0. No ponto de espera, transpirador 108.6, ajustado 1021, bom voo. Azul 4299, autorizado o táxi inicialmente até através de posição 5, observa o chamé, segue a bota e a Índia Alfa, ponto 0786, 10021, azul 4299, vem aqui. 304, para cópia. Autorizado Salvador Brasília, 380, rota via preso Luna 7, decola no zero, curva direita, no perfil da Arbol. Após Arbol, elefa, terceiro vice, é conforme. 5065 transponder, controle opera 199.8. O 35221 no cópia. Copa. Autorizado conquista 200. Decola da 10. Com curva direita. No perfil da Arbol. Após a Arbol direta. 5075 transponder. Controle opera 598. Após a moto, o CP conquistou o controle 119.8, transponder 5075-3522. Eu tinha solicitado 180, foi? Afirmo, 180. Você quer coordenar 180? Ok, a gente aguarda, dá um tempo só a mudança do nível. Ok, então mantenha o resto do conselhamento, da autorização, só aguardando o nível, 5221. Para o país, o treinamento do 9605, posição 5. 9605, sim. Mantenha a guarda da cidade azul, a retaguarda. Baterá, 5035. Fala, treinamento 225 para o táxi, o seu ODE é 54, 4 horas e 50 de autonomia, altera com você. Confia a sua identificação, chame no ideal de descida, vou na proa da posição ITAP para interceptar a chegada Mari. Já na prioridade, estou autorizado a descida. Autorizado a descida de mim, Romeu, meu gol. O sexto autorizado é 180. Essencialmente nível 080, Romeu Golf. 080, gol. Zero 5, após o azul, a retaguarda está livre no 05, Xantax. Após a passagem do azul, inicia o gol, para mim, 05. Um 31, chame Recife, frequência 2685, alterno 2545. passando identificação, desça via chegada para o 050, chame o controle 119.8. Descendo via chegada ao 050, controle 19.8 agora, apenas informar o centro. Já, a gente avisou já. Obrigado. Frequência 251, alterna 3325. CPI 251, alterna 13325, tá 3663 graus. Controle Salvador, alterna 6311, no alterna nível 050. Vente reduza 2509, Xenem 6311, desça até o 040. É autorizado nível 040, reduzindo 250 nós, Xenem 6311. Nove alinhar e manter no zero. Uno 072, após ETAP, desça 2 mil pés, ajuste 021, reporte localizador 510. Após ETAP, desce para 2000, no 021, o gol 1072, estou autorizado, é isso aí. Aprovado, índice alfa, ponto de espera da teste, ponto de espera 28.6, ajuste 1021 no bom voo. Ajuste 304, após o voo, a retaguarda, livre no 4, com o após o voo, a autoridade do aparelho 2223, aprovado o chip de acionamento e chame time. Negativo, no Ocean autorizado o controle, agora decolada 05, controle 119.8, tem um bom voo. 7, controle 119.8, bom dia, Xenem 6225. Vai, boa parte. Ativo, decolagem autorizada, 1.40 graus, 7 nós. Decolagem autorizada, 1.42 graus. Xenem 6225, decolada na mão. Xenem 6225, contato com o radar, saída da mão. E a gente, saída da mão, Xenem 6225. Azul 9121, you're ahead. Requesting now flight with 372 departments to 372, Kelly Paul. Frequency 1685. Rotoscópio 360. Rotoscópio. Positiva 360, rota conforme, rota 021, decola no zero, curva direita, invertido ar bom, elefa, após zero via e segue conforme. 50, 76 e transponder, controle 199.8. 3360, professor, de fora da 10, fora elétrica, 5076, transponder, controle 199.8. 299, radar, saída da El. Fechamos no portão 8.1 para o puxa final. Táxi aprovado inicialmente até através do portão 5, vai seguir o R2, Lindy Alpha, até o ponto de espera do 1-0, ponto de espera 2-2.6, ajustado 1021. Alternativa localizado até o através do portão 5, a porta é de um Airbus, até o Lindy Alpha, com ponto de espera do 1-0, com o valor de 1-2.6, ajustado 0-2-2-2-2-2. Tem ativo, bom voo. Obrigado, bom dia. Tá livre? Afirmo, livre, 130 graus, 2 nós. Iniciado. MS311, curva à esquerda pro A 160, limitado pelo localizador. Esquerda para o 160, Oceanair 6319, limitado pelo curso do localizador. Cinco, dois, dois, um, para pushback e estacionamento. Autorizado, trip, sem taxa. 021, não manda a luz. Oceanair 6225, direto lá, para presente. Sente direto lá para acionar 225. Grato. Cinco ao 09, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom serviço também por aí. Visual gol no 072. 072, complete leste, torre 186. 186. Sinal 6311, autorizado. Sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado, sinal ILS vai reportar. Estabilizado, Sinal 6311. Controle gol 1605, decolado. Bom dia. 605, contato do radar, saída da EL. 04, aprovado, táxi em Índia e Alfa, até ponto de espera da 10, 18.6 no ponto de espera, ajustado 1021, bom voo. 1021, Alfa, ponto de espera da 10, 18.6, prato bom. Pouso, pistão no 0, gol no 0.7.10. Posição 1-0 para o pushback em Panamá. E3-2 no portão 10 autorizado, sintaxe. Camarão, muito obrigado. Sim, já. Forma Romeo, Romeo Golf, desça 2000 pés, ajuste no 021, autorizado final, e LS reporte localizador. Chaneia 6311, complete LS, torre 186. 186, pra torre, Chaneia 6311. 3 horas e 40 de autonomia, 48 no POV, alterna Salvador. Alfa, Índia, seguindo Passaredo, em Alfa, Índia, ponto espera 18.6, ajustado 1025. Gente, deve tomar a Índia, Alfa, seguindo Passaredo, na ponto espera 118.6522. 8, decimal 8, alteram 260. 7, Santo Recife, 288, alteram 1260, chinelo 265. Então, podia só confirmar, vai afastar até quantas milhas o corredor forte? Tem 20 milhas? Aperta 20 milhas. Porque tudo sim, então só podia confirmar o local que se encontra, o estacionamento e a pista que pode utilizar? Está no parque 4, com dois a bordo, selecionar a pista ao local. 35, 07. Mike, só um minuto de autorização. Vem na guarda. Que o índice sem o tráfego, segundo número 2, para a cópia, qual você vai afastar? Não inicia a decolagem, ok? O táxi vê a pista. Número 2, copo, gráfico livre, só um minuto. 219. 219, obrigado. R, Papá Romeu, Romeu, Romeu, tudo bom dia, centralizado, centro localizador. Nosso pessoal é após Fibra, conseguiu circular para 17. Golf, reporte externo para cancelamento, vento 140, às 10 nós. Passa 311, pouso autorizado, 140 com 10. Último curva à esquerda para o cruzamento do campo, seguindo o corredor forte. Acionado, transponder 0167, controle opera 119.8. Só para terminar bem, que mais, que é para o Donofete, que vai ser para a torre para o cruzamento do campo. Só para aqui, o corredor forte, o controle está 119.8. Transporte no final 0167, tá vendo aqui mais? Chame a torre agora, 108.6, para acionamento e decolagem, 21 ajuste com o voo. Falei, torre, com 2 para bem, tá vendo o táxi, grátis. Para o táxi, sua Chanel 6312, temos 113 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 40. 7. Guardião 07, corredor Axé, reporte final Dina. Guardião 07 vai fazer um sobrevoo em Salvador de aproximadamente uma hora, iniciando ali pela Arena Fonte Nova, na sua escuta permanente, mantendo no máximo 500 pés. Ok, mantém o litoral ainda até o través de Pituaçu, após direto Fonte Nova. Afirmativo, até o través de Pituaçu, deve cruzar no através de Ondina para a Fonte Nova. Entendi. Controle Salvador, Azul 4299. Afirmativo, cancela, você falou no 7. E base pela direita, no 7, reporte final, baixado e travado, Romeu, Romeu Golf. Meu Golf, vou passar lá. Azul 4299, chame Centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 3325. Direito 1219. Autorizado, vou lembrar direito 1219 após acionamento 319. Ingresso Juliette, seguindo trip após estacionando o portão 01. Primativo, pega o trip e estaciona no 01. Boa, no 072. Só no chanel 6309, de Bruno, se escuta. Alfa. E reforço, seguindo a Juliette, em mim. Obrigado, vem representante da Juliette, o chanel 6309. Boa, chanel 6312, tráfego da Gun ingressando agora, Juliette, marqueando 01 após o tráfego, siga. Via Índia e Alfa, no ponto de da 10, no ponto de estrada 18, 14, 1021, né, gente? Gente, após o voo, segue para o ponto de espera, 1021 no ajuste, 6312, obrigado. Romeu, Romeu Golf, livre pouso 17, 940 graus, 8 nós. Livre pouso 17, Romeu Golf. Poderia confirmar a frequência da torre pelo 6312? Estimativo, 1 no 8.6. Obrigado. 5221, mantém o ponto de espera. Até o FING número 3, o Chanel 6319. Então, meu Golf aos 18. 45. Direita, frequência livre. Bom dia. Suba o 380 na árvore. 380 subindo, TAM 3304. Tá. 3859, PB132, 4 horas de 30, alternativa. 4:30, qual alternado? Campinas. Mares, desce até o 050. Mares, 50, Goana 882. Salvador, bom dia, Papa Tango, chegada a Amã, desça para o nível 060. 060, após ver a voa brisa, intercepta o pesouro no meio. 5112 de frente ponta, controle 119.8. E para ingresso no 7, novembro em Mike. Tome para ingresso.